o Celestão mais apaixonado do Brasil. Eu sei que você tá tão triste pensando em mim. Mesmo distante, eu sinto você. Lembro dos nossos momentos que ficaram em mim. E tudo isso só me fez sofrer. E hoje só restou a dor dentro de mim. E entendi que sem você não sei viver. Te peço, vem ficar comigo. Não consigo te esquecer. Me dar outra chance que eu prometo te fazer feliz. Vem ficar comigo. Não me esquece de vez. Volta comigo. Volta comigo. Não vá, meu bem. Portal do Arrocha. Eu sei que você tá tão triste pensando em mim. Mesmo distante, eu sinto você. Lembro dos nossos momentos que ficaram em mim. E tudo isso só me fez sofrer. E hoje só restou a dor dentro de mim. E entendi que sem você não sei viver. Te peço, vem ficar comigo. Não consigo te esquecer. Me dar outra chance que eu prometo te fazer feliz.